ZYJ 487, 1580. Rádio Popular Fluminense, Conceição de Macabu, Rio de Janeiro. 24 horas no ar. Boa noite, amigos e amigas sintonizados na Popular.